ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas, hoje com certeza um pouquinho mais, porque a gente está recebendo uma visita extremamente ilustre. Os meninos vieram de longe para contar um pouco da sua história, para mostrar um pouco do seu talento aqui na Pássaro da Ilha FM. Como o tempo é pouco, a gente jamais vai conseguir demonstrar todo o talento dessa dupla, porque os meninos são demais mesmo. Eu tenho a maior satisfação, a maior alegria de estar recebendo a dupla João de Souza e Bonifácio aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM, aqui no Programa Expresso. Sejam muito bem-vindos. Vou estar com o João aqui do meu lado. Tudo bem, João? Boa tarde. Para nós é uma satisfação poder estar vindo aqui na Pássaro da Ilha, cantar umas modas, mostrar o nosso trabalho e conversar com você um pouquinho. Prazer é todo nosso. Bonifácio, opa, muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes da rádio aí. Como o João falou, pra gente é uma alegria poder vir aqui na rádio e cantar umas modas aí. Nós que somos lá do Paraná, estamos divulgando o trabalho aí no sul de Minas, então a gente fica muito agradecido pelo espaço aqui da gente poder chegar aqui e mostrar um pouquinho das modas nossas aqui pro povo aqui. A gente fica feliz demais. Eu até anotei aqui os irmãos Dembogurski. É isso mesmo? É isso aí, essa é a turma dos polacos lá. Rapaz, porque antigamente a gente tinha muito duplo, né? Sertanejo, que eram os irmãos, isso, mas pra vocês ia ficar difícil, né? Vixe, né? Esse sobrenome aqui, né? Tá lascado, vou com seus minhocos, não vai ter jeito, não. Ia ficar complicado. Ainda bem que é João de Souza e Bonifácio. Como é que surgiu a dupla? Desde pequeno, são irmãos, né? Pra quem não sabe, a dupla são dois irmãos aqui, mas como é que surgiu? Como é que surgiu essa ideia de cantar, de formar duplo? Isso vem de onde? De família? É de família. Desde pequenininho nós morávamos na roça, né? Agora que nós estamos em Maringá, estamos morando na cidade. Mas antes nós morávamos na roça e o pai, o vô, o tio, tudo eles tocava, cantava, não profissionalmente, mas lá na roça ia carpinha, ia cantando, chegava em casa, tocava viola, violão, o vô, o tio, e aí a gente vai pegando gosto por isso aí. E o jeito, o estilo nosso de tocar, que nós só toca mais modo de viola, e faz universitário também. Não é bem universitário, mas a gente faz trem mais modernizado. Mas não teve jeito de fugir da raiz mesmo, do sertanejo, e estamos aí até agora levantando. Mas lá o pessoal, os seus pais, né, seus avós, eles, era moda de viola lá, né? Moda de viola, sempre. O que vocês ouviam lá? O que eles cantavam? Que nem, na verdade, o nosso vô, o tio, o pai, a avó, né, que são, gosta demais. Tem músicas que a gente canta que a gente nunca achou na internet. Que aprendeu por isso. Falei, de quem que é essa moda aí? Vai falar, não sabe, eu aprendo de com um, o outro passa pro outro. Passando geração. Mas de quem que é a música mesmo, você não sabe, não acha na internet. Então são várias músicas assim que é um negócio, é um incógnito saber de quem que é as modas. Que coisa, né? Dá pra fazer uma dessas aí que vamos você fazer. Nem imagina de quem Eu fui convidado pra ir lá no céu cantar numa festa em louvor São Miguel. Quem me contratou foi São Manuel. Eu fui por dois contos, viagem e hotel. Achei de acordo, assinei os papel. Pra evitar o sereno e eu fui de chapéu. Cheguei lá no céu, achei engraçado. Tava todo santo no fogo danado. São Pedro dormindo na corda sentado. São Judas queria matar São Bernardo por causa de um litro que tinha quebrado. Dizia que o outro que era o coipado. E eu fui dar conselho pros dois não brigar. São Judas achou ruim, me quis eliminar. Meu sangue ferveu, nós fizemos fuá. Acabei com a festa e não pude cantar. Todo santo foi embora, ficou só eu lá. Tudo machucado, apanhei pra danar. Quando eu quis ir embora, a porta eu abri. Quando eu olhei pra baixo, sentido eu perdi. Então eu gritava pra quem acudir. Ninguém escutou, direto eu disse. Ninguém não calcula o quanto eu sofri. Tudo foi um sonho, da cama eu caí. Vai, Xuxa, que música é essa? Quem que é? Rapaz, essa eu não conheço, hein? Ó, eu conheço música, essa daí. Oh. Não sei de quem que é, não. Sai daí, cadê o Sandrão, nosso expert? Também não sabe, né? Essa daí é daquelas que vocês ouviram, então. É daí que vem a inspiração pra tocar a moda de viola. É isso aí. Então, até esses tempos, agora faz um ano e pouco que a gente tá morando em Maringá. E lá nós foi. No Foz a gente foi criado sempre no sítio, uma liberdade danada, né? É. E hoje a gente mora em apartamento lá, mas tá sempre. A gente fica em casa mesmo só pra dormir, né? Sempre nessa luta aí correndo atrás desse sonho nosso. E essas músicas assim é. Não só as músicas, mas como as histórias que era contada e conta até hoje. Então a gente sempre teve esse fascínio, assim, por saber de moda antiga. A avó falar, ah, essa moda aqui não é cantava em tal lugar, tal dia, foi isso, foi aquilo. Então a gente sempre gostou muito disso aí. Apaixonado demais. De puxar essas histórias antigas, né? Músicas que talvez nem tenham sido gravadas, né? É, pelas brincadeiras nossas de sítio, o negócio de cavalo montava em boi. E na cidade, assim, você não encontra muito isso, né? Ainda mais a turma da nossa região lá. Então, o nosso espelho é sempre eles por essas histórias de domar cavalo, de montar em boi, de serviço. A gente sempre foi apaixonado demais. Mas vocês são muito jovens. Quando é que surgiu essa ideia de pé na estrada? Vamos sair para tentar a sorte, porque... Quantos anos vocês têm? Podem falar a idade? Pode, eu tô com 17 e o mano tá com 20. Tá com 20. Então, muito novo, né? Então, começou assim: o nome nosso verdadeiro, né? O nosso primeiro nome de batismo é o do João de Souza, é João Paulo, e o do Bonifácio é Mateus. Mas o sobrenome nosso é Bonifácio, Demogursky Bonifácio de Souza. E quando a gente começou a cantar, teve acesso à internet, que foi gravar os primeiros vídeos. João Paulo e Matheus já tinha um monte de dupla, tinha umas 6, 7 duplas, entre Matheus e João Paulo e Matheus, e sem contar que Matheus ou João deve ter umas par de mil duplas aí. E daí a gente mudou, né? Procurou lá umas 2 semanas, saiu uns nomes cabeludos lá, até que firmou no João de Souza e Bonifácio. Aí a gente gravou no começo do ano de 2016, em janeiro, dia 7 de janeiro, se não me engano, nós postou um vídeo cantando uma música do Pardinho Pardal, chama Venenoso. E essa música, a gente já tinha gravado alguns outros vídeos, que tinha um com 1.000 compartilhamentos, outro com 10.000 compartilhamentos. E esse foi uma surpresa muito grande, que a gente gravou e colocou no sábado. Quando foi segunda, terça-feira, a gente veio para Tambaú, estado de São Paulo, fazer o Caminho da Fé, que é de Tambaú, Aparecido do Norte, são 430 quilômetros. E a gente andava, não tinha acesso à internet, as estradas são tudo estradas de interior também. E o povo, com menos de uma semana, falando pra nós, ligava pra mãe, a gente tem um grupo até hoje de WhatsApp, até mandar um abraço, tem o povo acompanhando aí pela internet, a rádio. Lá do Lote Grande diz que tá assistindo lá do bairro. Opa, um abraço pra eles lá. E daí o povo falou, ó, molecada, vai chegar em 1 milhão o vídeo de vocês. Ele falou, mas capaz, já não vai chegar não. E vocês no caminho da fé. No caminho da fé. Não, vai chegar, e chegou, e o povo comemorando, um soltando rojão pra lá, e nós muito feliz, e cresceu, foi pra 2.000, foi pra 3.000 visualização. Isso a gente tinha ido no final de 2015, em outubro, novembro, a gente foi no programa do Kleber, até por uns amigos nossos de Paraisópolis, o Quinzé, o Hélio, da dupla Thales e o Hélio, que indicou a gente, e mandamos uns vídeos pra eles. Tive com eles aqui 2 semanas atrás. É, legal, nós somos muito amigos dos meninos. E aí convidou o pessoal do Domingo Show, o Geraldo Luiz convidou a gente pra ir lá. Isso a gente já tinha montado uma parceria em Maringá e fomos lá pro programa. E daí foi cada vez mais assim, apertando pro nosso lado. A gente não tinha CD gravado ainda, não tinha nada, muito pouco conteúdo de internet, era só esses vídeos gravados no celular. Meio que amadorzão mesmo. É, aí recebemos, isso foi em maio, por aí, maio. É, aí recebemos um convite dos independentes para cantar em Barretos, fazer um show lá no acampamento de Barretos. E a gente não tinha trabalho nenhum, não tinha CD nenhum. Nós vamos ter que fazer um material aí pra levar lá, não pode chegar lá de mão a banana. Aí fizemos um EP com 8 faixas. A gente já tinha algumas composições, juntamos mais algumas modas lá e fizemos. Aí quando a gente voltou, gravamos o clipe da música Simples Sertanejo, com a composição minha, e inteiramos mais 4 modas. Aí fechou o CD. Depois disso fizemos um web clipe de um medley de modão que tá nesse CD. E agora, por último, estamos trabalhando a música Mete o Pé e Vaza. A gente fez um clipe, lançou agora no final de janeiro, com participação do como ator do Marco Brasil Filho, que é locutor de rodeio também. E tá um resultado muito legal, graças a Deus o povo tá abraçando a moda, no Brasil inteiro escutando. Bonifácio, mas é muito rápido, né, cara? 2016 foi ontem, né? Rapidinho já conquistaram tudo isso. Foi rápido. Barretos, quanta dupla que tá aí há anos e anos pelejando, sonhando, tentando chegar lá e assim. De repente surge o convite, acreditaram no convite quando surgiu? Ah, será que é? A gente não acreditou, porque a gente não gosta nem de falar, porque nós levamos umas burdoadas feias, sabe? Nem enganar nós, porque é um sonho que começou com o pai. Hoje esse sonho é da nossa família inteira, dos nossos amigos, é da nossa comunidade inteira, mas no começo era nós ali em casa. Quantas vezes nós o pai acordar nós assim, começo de ano, depois chamar eu, o João, a Maria, a mãe, e falar, ó, vamos conversar como é que a gente vai fazer as coisas. E sempre foi isso, nós desde dos 5 anos de idade eu já fazia as primeiras notas na viola, o João mais ou menos nessa faixa etária aí. Então é aquele sonho muito grande mesmo, sabe? A gente brincava, outras coisas, mas era esse negócio de viola. Eu não sabia se ia dar certo, se ia virar. No começo era, não tem nada a ver com o que é hoje aqui. Eu com 15, 14 anos, já comecei a ter uma voz mais grave, o João mais agudo. Então eu não casava, não sabia fazer primeira, não sabia fazer segunda. E o povo criticava bastante. Nós tínhamos um clube de violeiro lá em Foz. E tinha uns violeiros lá que a hora que nós ia cantar, sair de perto. Mas, o moleque nunca vai acertar. E hoje eles elogiam a gente, sabe? Elogiam a gente, falou os meninos do Rudinei lá. Então hoje a gente foi um negócio rápido depois que lançou, mas a trajetória é cumprida, não é? Atrás de 2016 é a estrada longa. Não que a gente sofreu, assim, sabe? Falar que a gente nunca teve disso. Talvez se sofreu, ela nem percebeu. Porque é sempre muito apegado com Deus e. Gostou, né? Teve amor pelo que faz. Mas foi o que eu disse, né, Bonifácio? Com certeza teve muita gente aí que apareceu no meio do caminho querendo aproveitar, né? Sim. Só levar vantagem, os meninos aqui cantam bem, vamos aproveitar disso daqui e acabar largando vocês no meio do caminho. Isso deve ter acontecido muito, né? E agora, enquanto o povo não pede dinheiro, nós tá feliz demais. Depois nós apanhamos, né? Falou, até o domingo show, que era programa de televisão, um rapaz aqui andou enganando nós, isso antes disso. O pai ainda falou pra mulher. Falou, não tô bem acreditando, não. Enquanto você não me pedir dinheiro, eu acredito no seu. Você me pediu, você perdeu a amizade na hora com nós, né? Mas foi graças a Deus, foi muito legal. Fomos pra São Paulo, andamos de avião a primeira vez, encontramos com o Jads e Jadson lá, que a gente é muito fã, que eles já conheciam o nosso trabalho até pela internet. Hoje a gente tem contato com eles. E como é que é isso, cara? De repente vocês encontram com o Jads e Jads, que já é uma dupla conhecida, e o Jads e Jads já conhece vocês. A felicidade é grande, né? Igual lá no programa, a gente, o povo acha que nós é besta, mas nós não é besta, não. Só o jeito de andar. Já tinha desconfiança, já sabia meio que eles iam participar lá, né? E mesmo assim, na hora que eles apareceram pra gente, foi uma emoção. Quando apareceu o vídeo deles falando de nós, falou, puxa vida, olha da onde que nós é, como que nós é aqui. E só pelo fato dele saber que nós existe, para nós é uma coisa muito grande demais. É muito, muito além do que nós imaginamos um dia. É felicidade grande demais. Tem uma dupla famosa aqui conhecendo vocês, né? A Marli Freitas, lá de Guspé, irmã do Renato, da dupla Renato Giovanelli, está parabenizando vocês. Obrigado, aqui. Obrigado, um abração pra você. Nossa, eles são muito novinhos, Antônio, que voz maravilhosa, parabéns, está dizendo ela aqui. Pediu o João CD autografado. Então, vou deixar isso aqui para vocês autografarem para Marli Freitas. Manda um abraço aí para os meninos que somos fã deles. É o Juninho Veterinário, Amanda e o João Pedro. Se puder, toca Sangue Caipira. Opa! Juninho é aqui de Guaranés, tá vendo? Você tem um fã aqui de Guaranés, nem sabia. Né? O que dá pra vocês fazer? Dá pra fazer? Sangue Caipira pra ele? Olhe, meu amigo, não tem outro jeito. Já nasceu comigo dentro do meu peito e trago com carinho meu nome divino. Por esse instrumento eu sou fascinado. Se pensa em viola e no seu ponteado, fico emocionado desde menino. Ouvindo vovô e meus tios tocando, me a nossa infância, fico recordando quantas cantorias cresci assistindo. Ao lembrar agora, depois já me feito, pego na viola e abraço do meu jeito, como se acordando de um sonho lindo. Tá aí pro Juninho, pra Amanda. Um abraço pra vocês. Amanda e o João Pedro, né? Um abraço, viu? Valeu pela sintonia. O Cláudio Reis, músico aqui de Guaranésia também, Antônio Cláudio, parabéns aí pela dupla. E essas músicas que eles cantam aí faz lembrar nossos avós. Eu ouvi muito essas músicas na vitrola deles. Abraços. Chique demais. Um abração pro Antônio Cláudio. É, o Cláudio Reis. Cláudio Reis. Meu xará, Cláudio Reis. Isso. Um abraço pro Claudinho. O Claudinho também já esteve aqui, canta muito e é um tremendo compositor. Então, Claudio, sou fã desses meninos aí, viu? Já vi eles cantando na TV Aparecida. Obrigado. Toca a Mão do Tempo, é o Aguinaldo do Bar. Quero um CD, mais um CD aqui. Pode chegar a turma aqui, pegar CD aqui, hein? Se tiver por perto aí, quiser vir aqui tirar uma foto com nós, vamos autografar um CD. É isso aqui na rádio pra turma. Daiana tá mandando filha, mandando alô pra filha Yasmin e pro marido Carlos Adriano. Tá pedindo pra vocês tocar uma música aí pra eles. Vamos fazer. Vamos fazer o Match Pay Básico, né? Faz o CD de vocês. Qual que é? A música de trabalho? É isso aí, manda um abraço. O Rodrigo tá fazendo uma live no Instagram ali, ó. Opa, um abraço. Passando aí pra todo mundo aí. Mete o pé e vaza. Essa? Essa aí. Vamos lá então. E mais uma vez com cara de bobo, tão apaixonado, e você de novo inventou mais uma pra não vir me ver. Mas essa foi a pior, parece até piada, que bateu o carro ao sair de casa, que não foi ferida, está tudo bem. Cara de mentir, você não quer mais nada. Diz pra mim, mas não me deixa aqui, curtindo esse modo chonado, cheio de tristeza, bebendo dobrado. Se você não quer mais ver a minha cara, mete o pé e vaza. Mas não me deixa aqui, curtindo esse modo chonado, cheio de tristeza, bebendo dobrado. Se você não quer mais ver a minha cara, mete o pé e vaza. Bom demais, essa música inclusive você já pode pedir aqui na programação da Pássaro da Ilha FM, tá aqui no nosso sistema, o pessoal pode pedir aí pelo 3555-1896, pelo 99124-8325. Eu vou fazer um intervalo comercial bem rapidinho e volto já dando sequência nesse bate-papo com a dupla João de Souza e Bonifácio. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. O destaque está no Expresso. Treze horas e 49 minutos, programa Expresso aqui na Pássaro da IFM. Vamos juntos aí com a galera de toda a região, de todo o sul de Minas e leste paulista, trazendo aqui para nossa região, né? Essa dupla que faz o maior sucesso. Eu iria dizer só lá no Paraná, mas não, os meninos já estão sucesso no Brasil todo aí, super conhecidos, já se apresentando em vários programas de TV e chegando a Minas Gerais agora, né? Eu acho que é a primeira vez que vocês estão vindo para Minas ou não? Aqui a gente já fez dois shows em Minas, em Paraisópolis e em Braúnas, que é mais pro norte do estado, lá no Vale do Aço. E a gente veio para gravar um programa da TV Aparecida, que é um projeto novo da Terra da Padroeira, que se chama Terra na Praça. E gravamos o primeiro, né? Que foi em São Luís do Paraitinga. Sim. Aí a gente já programou, assim, para segurar no show lá e poder vir fazer essa divulgação, que a gente tem muita. O povo envolve muito com nós nas redes sociais aí, o pessoal dessa região aqui. E a gente nunca tinha vindo fazer uma divulgação assim, de passar nas rádios e deixar CD pra turma, tá conhecendo mais. E agora fizemos essa programação aqui. E como é perto, Já estamos na região aí divulgando. E como é que está essa receptividade dos mineiros aí? Ih, rapaz, já que pelas redes sociais, como você disse, todo mundo te conhece a dor. Tá, dá a diferença da. Surpreende a gente demais, viu? Toda a turma aqui no estado inteiro, desde lá quando a gente entrou no estado, a gente já está uma semana já, né, João? Andando, passando nas rádios. E todo mundo tem recebido a gente muito bem. É, lá em Paraisópolis, ficamos na casa do Quinzé, da Dona Neuza aqui, na casa do Xuxa, toda a família dele. Não sei se você está escutando nós lá, mas um abração. E a gente tem sido muito bem recebido. É, todo mundo passa um monte de contato pra gente. É coisa fora do comum mesmo, que o povo faz pela gente aqui é demais. Alfenas também. Alfenas, Itajubá. O Renan, a Letícia, a gente passou em Alfenas, pousamos numa república lá, a gurizada fez uma festa danada lá, os meninos da veterinária, agronomia. Então tem sido muito legal assim mesmo, gratificante pra gente. É um negócio que é igual gasolina pra gente seguir mais pra frente. Ô Bonifácio, mas aí chega determinado horário, tem que mandar o João dormir. Brincadeira, hein, João? O Roberto Montanino também está parabenizando você, está dizendo que adora, né? A dupla, está adorando a dupla, que é um CD, inclusive eu já pedi para eles autografarem aqui, eles fizeram isso com o maior carinho. Autografaram tanto CD aqui já, viu, Roberto? Obrigado aí pela sua participação. O João e Bonifácio, vocês falaram, tinha um sonho, né? E esse sonho parece que está se transformando em realidade agora. Mas até onde vai esse sonho? Tá na metade do caminho, só tá no comecinho desse sonho que vocês imaginaram lá 3, 4, 5 anos atrás. Oi, que o João fala. E aí, João, ficou pra você essa. Não tem como a gente saber, né? Mas a gente espera que esteja já encaminhando, já, né? Porque isso aí a vida inteira nossa foi pra isso, desde que a gente nasceu. E um negócio que marcou mesmo foi quando nós foi pra Maringá, porque o que adiantava nós ficar em Foz? A vida inteira a gente lutou para isso. O sonho já não é só mais nosso, é de toda a família, né? E quando a gente teve a oportunidade de sair, vai para um lugar melhor e poder divulgar mesmo o trabalho mesmo, a gente largou a família, tudo para trás. Para trás não, mas largou lá em Foz e mudou isso aí. Né? Deu um avanço danado pra gente. Então, esperamos que estamos fazendo certo, né? É, a gente sempre faz de coração. A gente pode errar, né? Mas não porque quis errar. E acho que a gente tá bem no começo ainda, embora, né? Tem duplas que tá mais tempo que a gente, mas nós não vê assim, não, sabe? É o trabalho nosso, nós fazer. O passo a passo, né? Tudo é consequência, assim. E conforme bem-vindo, nós não vai, né? A gente nem percebe. É, nós não tem, assim, sabe? É só mais trabalhar mesmo. Vocês, a gente busca. Então, o que eu falei agora há pouco, vocês são muito novos. De repente você chega aqui, numa cidade que se chama Guaranésia, sul de Minas Gerais, uma cidade que tem 20 mil habitantes, aí tem um cara aqui. Tá dizendo que é fã de vocês, né? Igual o Juninho. A gente fica feliz demais. Jamais vocês imaginariam isso lá em Foz do Iguaçu. É, ontem na casa do Xuxa a gente conversou, ficamos até tarde conversando sobre esses assuntos, assim. E a gente conversou uma coisa que a gente já fala direto, o pai sempre falou pra gente. O sucesso talvez não é nós ser o número um do Brasil e, sabe, fazer um monte de show, mas. Às vezes tem um monte de cara ao redor da gente sugando a gente, um negócio que não é legal, sabe? Então, o que eu tenho na minha cabeça é a gente manter uma agenda de show assim, tocar legal, poder ter as coisas nossas e viver da música, viver fazendo o que a gente gosta, rodeado de pessoa boa, sendo feliz. Levando a felicidade pro povo e a gente fica feliz demais. Mas isso é o grande artista, é isso, né? Isso que está faltando, infelizmente, dos principais artistas do Brasil, né? Que só se preocupam com números, e passa um ano, ninguém mais se lembra desses caras, né? E vocês, pelo que eu estou percebendo aqui, daqui a 10, 15 anos, a gente vai estar falando de vocês. Outra coisa, assim, desde você gravar uma música, cantar uma música, a gente fez um negócio aqui, estourou no Brasil inteiro, passa 10 anos, Isso, o João Carreiro falou pra gente, disse, tem dois jeitos de você fazer sucesso. Ele falou pra nós, a gente não, ele falou assim, vocês vão fazer sucesso, só que tem dois jeitos de vocês fazer. Um, vocês gravam, que o povo falou, ó, grava isso aqui, você vai fazer sucesso. É a música chiclete. Você grava e você não liga pra tua carreira. Talvez você pode ser, você não honra a tua carreira. Ou você fala, não, vou fazer um negócio em qualidade pra passar, eu mostrar pro meu filho, não ter vergonha do que eu fiz. Você fala, não, tudo que eu fiz, eu tenho aquela gratidão de tudo que eu fiz. Não deixei, não sujei meu nome pra trás, não fiz coisa errada, não... É isso que a gente quer. Como Zé Rico, como Tião Carreiro e Pardinho, você levou aquela toada tua aqui. Pode ser que demore, o tempo que for pra demorar, mas se um dia vier, não vai ser um trem passageiro, porque vai ter raiz. Tudo que o que tem raiz é. Vai ficar a oportunidade. É difícil de derrubar. Quantos anos que eles já faleceram? Xuxa, 10, 15 12. Anos? 12 anos? Até hoje, a gente tava falando aqui com o Tião, o locutor, né? Falamos de quem? De Tião Carreiro, né? E quantas duplas que estão aí na história, né, da música, Zilizalo, Zique Zeca, né? Duplas que deixaram um legado aí gigantesco. Desse CD aqui é o primeiro de vocês. É o primeiro. Daqui a 10, 15, 20 anos, qual música que você acha que o pessoal vai lembrar desse CD? Tomara que seja todas. Mas se tiver uma aqui, você fala assim, daqui 10 anos, 15 anos, o cara vai ouvir e fala assim, nossa, essa aqui é do primeiro trabalho lá do João de Souza e Bonifácio. Ah, rapaz, eu acho que não sei o João, eu não tenho assim uma. Se lembrar de alguma, a gente já vai ficar feliz demais, que todas elas a gente tem um carinho especial, assim, tem algumas que são composições nossas, que é um negócio que é diferente também. É igual o João sempre fala, é um filho que a gente tem. Uma música eu não tenho coragem de. Fulano quer gravar, eu falo, não, me paga tanto que eu. Ou eu tenho o gosto de deixar ele gravar ou não, mas eu não vou cobrar um negócio que é um sentimento meu, que é um negócio que, né? Então a gente tem um carinho especial por todas essas músicas, hein? Eu acho que o Xuxa ele iria escolher aqui o Medley Modão, Xuxa, você me falou ontem que é boa, né? A faixa 4, Pagode da Desculpa. Daqui 10 anos a gente vai lembrar aqui desse CD de Pagode, tá vendo aí, ó? Eu vou ouvir todos aqui e depois eu vou contar pra vocês. O Xuxa falou, é legal, ele tem a preferida. E cada pessoa em cada lugar, cada um tem um. Então o CD ficou bom. Não é só uma, né? Porque não, a gente, tipo, não. Vamos gravar isso aqui que é pra completar o disco. E nesse pé na estrada que vocês estão fazendo, vocês vão descobrindo isso, né? Chega em determinado lugar. A música boa é essa daqui, ó. Recomeçar essa aqui é top, viu? Exato, é bem. Aí chega em outro lugar, o outro fala outra coisa. Recomeçar, dá logo um tiro no meu coração. Isso é um sinal de que o trabalho é bem feito, né, Xuxa? É desse jeito, caminhos iguais. Quer falar alguma coisa? Como profissional do rodeio, eu toco todas as músicas dele. Toco todas esse CD. Só que a minha preferida se chama Pagode da Desculpa. Isso é legal. Não pela letra, mas pela harmonia. Cada um vai se identificando com a beleza do ponteio da viola que eles fizeram. É isso daí. Vamos ver então? Vamos fazer então? Já essa música está aqui? De um amigo nosso lá de Jataí, Goiás, Robertinho Barros. E não sei se ele está na live, sempre acompanha a gente. Um abração para ele. Igual a gente fala, pra que esse caboclo que arruma desculpa a tudo quanto é coisa? Essa moda aí. Desculpa do violeiro, a viola desafinada. Desculpa do preguiçoso, é o cabo da enxada. Falta de homem que presta desculpa das mal amadas. Desculpa da traição, é o vestido da empregada. Do poeta é o coração amoroso. Desculpa da nota baixa é o professor rigoroso. Desculpa de esfomeado, já é a hora do almoço. A omissão da verdade, desculpa do mentiroso. We'll be right back. desculpa da separada é o marido ciumento. A desculpa do cowboy é o touro violento. Desculpa do empregado gira em torno do aumento. A desculpa de um burro é o pai ser um jumento. Desculpa do mulherengo é as mulheres no seu pé. Desculpa do rei do gato foi o preço do café. Desculpa do peão ruim é a tropa pangaré. Desculpa do bom chifrudo é que é guamba pro tereré. Muito bom, hein? Bacana demais. João de Souza e Bonifácio, mais uma dupla que você já pode indicar aqui na programação da Pássaro da LFM pelo 3555-1896, pelo 991248325. Tô vendo aqui o CD agora, enquanto vocês cantavam aqui, tô vendo a contracapa aqui, tem a imagem de Jesus Cristo. Como é que é essa questão de fé de vocês? É boa demais, velho. Vocês começaram falando aqui do caminho da fé. Agora tem a foto de Jesus Cristo aqui de braço aberto, Cristo Redentor. Eu acho que a criação nossa sempre foi muito, muito religiosa, muito, assim, muito coisa de fé mesmo. E o morar na roça traz isso aí também. A comunidade nossa é uma comunidade pequena, mas o povo tem uma fé que eu acho que se juntar uma bem grandona não dá o tanto de fé que tem. Pouca gente. A gente tem muita fé mesmo. Às vezes nem a gente se dá conta do tanto que é. Não sei se aprendeu com o pai, com a mãe, da onde que vem, sim, mas a gente é. E essa decisão de colocar aqui o Cristo Redentor aqui? A gente fez essas fotos no Aras, lá em Mandaguari, no Paraná, perto de Maringá, e lá tinha uma capela. E. Mandaguaçu? Mandaguaçu. E lá tinha uma capela, a gente foi fazer uma oração conhecida, e o rapaz falou: não, fica aí que nós vai tirar uma foto aqui de vocês. Aí e esse Cristo, o povo acha que é montagem do Cristo Redentor, mas não é. É lá, né, nessa propriedade, assim, tem a capela, e atrás tem uma janelona de vidro, e ele tá atrás. Ah, tá. Aí. Ficou bonita demais mesmo. Ficou legal, daí a gente escolheu, a hora que foi pra escolher a capa, contra a capa, tudo, a gente escolheu essa foto por seis que nos dá força, assim, que motiva a gente a seguir. Acho que tudo tem um porquê nas coisas. E a gente, quando começou, que eu falei daqueles vídeos, nós perguntávamos, mas o que nós tem? Por que que o povo gostou? O que que nós tá fazendo de diferente? O que que é? O povo, é o jeito dos seis, mas não, sabe, não tem. Então a gente acredita, assim, que seja isso, que Deus está iluminando a gente, que Nosso Senhor está acompanhando e dando força para nós seguir para frente. Enorme talento que dá para perceber pelo que vocês cantam aqui. E quando nós foi fazer o caminho da fé, foi exatamente por isso, para agradecer por todas as coisas que Nosso Senhor parece estar dando para a gente. E antes de fazer o caminho da fé, eu escrevi uma música para Nossa Senhora Aparecida também, que era para fechar um outro CD, um outro CD que não deu muito certo, mas nós vai gravar ela ainda. E daí eu fiz uma música para Nossa Senhora Aparecida. Mas a mãezinha iluminou vocês para dar certo nesse CD aqui. Tem uma música aqui, eu achei legal, porque vocês dois compõem, né? É isso. Sim. Tem uma música que é sua, João. Nas Ondas do Rádio. Nas Ondas do Rádio. Isso é uma música apaixonada. Não sei de onde que eu tirei tudo essa paixão. Mas dá pra fazer um trechinho dela? Vou fazer, ué. Só. Vou oferecer pra você, pra todos os radialistas aí, ó. Obrigado. Sentado no meu quarto, vindo o rádio. A nossa música toca sem eu esperar. Lembrei de tudo que passamos e deixamos para trás. A música vai tocando e eu sofro demais. Nas ondas do rádio nossa música toca, o meu coração no peito sufoca, eu não consigo parar de chorar, chorar por ela. Saudade está me matando, eu no quarto pensando, qual a melhor maneira pra esquecer dela? É, vai ser difícil escolher uma aqui, hein, Xuxa? Pra gente marcar, né? Ó, o Paulo Roberto também tá parabenizando vocês. Também quero um CD, Antônio Cláudio. Tá Roberto, certo, Paulo. Vamos deixar teu nome anotado aqui e pedir para que eles autografem também esse CD. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo tá acabando. A gente tem que encerrar o programa, infelizmente, né? Se puder, a gente ficaria aqui o resto da tarde aí tocando moda de viola e falando com vocês aí, que o papo é bom, o talento de vocês, então, nem se fala. Mas para encerrar, já que você falou de Nossa Senhora Aparecida, o Tião que teve aqui, locutor de rádio já das antigas também, falou de Nossa Senhora Aparecida. Meu pai é um devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Meu falecido pai, saudoso pai. Gostaria que você então tocasse a música que não entrou no CD, pode ser? Pode ser. Daria pra entrar pra gente finalizar? Pode ser, oferecer pra você, agradecer a todo o pessoal da rádio por ceder essa oportunidade da gente vir aqui mostrar o nosso trabalho. Agradecer ao Xuxa por tudo que ele fez por nós aqui e tá fazendo ainda, então a gente fica muito muito grato mesmo, vamos cantar essa moda pra vocês aí. Eu que tenho que agradecer vocês de estarem aqui no programa, brilhantando o programa, meu amigo. Obrigado. Vamos lá. Coloquei meu chapéu na cabeça, peguei a minha viola, afinei, deixei tinindo, coloquei ela na sacola pra fazer uma viagem que vai ficar na memória. Eu tô indo visitar minha mãe Nossa Senhora pra lhe fazer um pedido. Mãe, estou indo aí, sei que é muito difícil, mas eu não vou desistir. Eu preciso da senhora como alguém precisa de mim, sem parar e sem cansar. Eu sei que vou conseguir. E em forma de moda, esse pedido eu vou fazer. Aqueles que têm fome, tenham algo pra comer e um teto pra não molhar quando a chuva descer. Eu sei que isso não é fácil, por isso peço a você. Obrigado pela atenção que a senhora me deu, com amor e com carinho, a senhora me recebeu. Eu e minha viola caipira em vossa casa acolheu. Ó Senhora Aparecida, sou um grande servo seu. Ó Senhora Aparecida, sou um grande servo seu. Linda, parabéns. Parabéns pela letra, parabéns pela música, parabéns pela humildade de vocês. Obrigado. Tenho certeza que vocês vão longe. Espero que vocês voltem mais vezes aqui à Guaranésia e a Pássaro da Ilha, viu? Obrigado. Se Deus quiser, falar pro pessoal aí, quiser acompanhar a gente nas redes sociais também. É só procurar lá, João de Souza Bonifácio. A gente tá em tudo quanto é lugar na internet, tem o site, Instagram. Procura no site, é mais fácil. joaodesouzaebonifácio.com.br. Lá pelo site tem Instagram, tem Facebook, tem o canal no YouTube, tem o telefone para contato. Tem telefone, tem e-mail, agenda, foto, tá bem completo. É como nós sempre falamos, o nome é meio diferente, só tem nós mesmo. Só tem duas vezes. João, obrigado pela participação aqui no programa, viu? Valeu, Bonifácio, mesmo. Obrigado, coisa, a gente obrigado. Que agradece. Deus abençoe e parabéns pelo programa. Que isso. E Xuxa, obrigado aí pelo contato, viu, Xuxa? Eu é quem agradeço pelo valeu. Valeu, meu amigo. Intervalinho comercial, voltamos já dando sequência aqui no programa. Ah, antes de falar, o pai. Opa. A dupla. Chega aqui, vamos te falar com o pai, né? Já que falamos com os filhos, fala com o pai. E aí, meu amigo? É uma satisfação grande demais. Conta pra mim qual é a emoção de estar com esses meninos aqui, realizando provavelmente um pouco do seu sonho também. Ah, sim, é com certeza. Faz parte, é igual eles falaram, faz parte da família, né? Então, pra gente tá. É uma satisfação muito grande chegar em outro estado, né? Tecnicamente, assim, ou teoricamente, que não é conhecido e tal. Aí a gente chega aqui, como teve gente, que ouvintes de vocês que ligaram, já acompanho. Isso dá uma satisfação muito grande para eles e para mim como pai, é muito gratificante. É uma coisa assim que às vezes é quase que sem explicação a gente ser recebido dessa forma. E ter filho tão talentoso assim, é? É, a meninada aí, às vezes já deu trabalho. Um pouquinho, dá muito trabalho? Mas é assim, não, molecada, é tranquilo, é sossegado mesmo. Por enquanto, né? Por enquanto. Valeu, obrigado, viu? Beleza. Parabéns, intervalo comercial, voltamos já para encerrar o programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa